Vocês sabem o que eu descobri hoje, alguns minutos atrás? Não. Não. Que a Nike comprou a Converse em 2009. Vocês sabem quem é a Converse? Não. É do All-Star? Exatamente. Então o pessoal pagando de punkzinho aí, ó. Deu que é da Nike essa marca. Que vacilo. Olha só, você tá falando com punk de verdade. Punk de verdade não usa All-Star. Olha aí. Punk de verdade usa coturno. Verdade, usa coturno. Verdade, eu e o Sebastião, o único punk que eu vi em Manaus foi aqui num barzinho aqui em Manaus, né, Sérgio? É. E ele morreu durante o... Eu assimilo ao estar a grunge, cara, não assimilo a punk, não. Eu também assimilo a grunge. O que seria grunge? Oh, my fucker. Nirvana, Vini, Nirvana. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, essas coisas aí. É que eu não conseguia formar uma imagem... Calça jeans, All Star, camisa de flanela, camisa de manga. Depressão. Depressão. Suicídio usando armas na cara. Ou heroína. Ou heroína, é verdade. É isso. Isso é grunge. É isso aí, pessoal, eu tô de volta. Eu estava de férias, mentira, tava trabalhando. E sou eu, o Eliomar, e estamos aqui também com Sebastian Carlos. Aê! Estamos com o Vinícius Aguiar. E eu não sou o host hoje, tô de férias. Aê, tá de folga. Mentira, ele também tá aqui. É, e estamos com o Ulisses. Boa noite! A gente reuniu esse time aqui. Vamos falar sobre o jogador número 1. Um livro que eu poderia usar um termo pejorativo digno do Ed aqui, mas não vou usar. Mas é uma homenagem a quem esteve ali vivenciando as coisas dos anos 80, quem cultuava os primeiros jogos de videogame. Enfim, a gente vai explicar sobre isso daqui a pouco. E vamos lá. Então, alguém quer fazer sinopse? Ou vocês realmente vão querer que eu faça isso? Por favor. Tá legal, vou fazer as honras aqui. É, jogador número 1. Eu não lembro o nome do autor, mas se não me engano é Western Klein. Klein. Coisa assim. Ele mesmo, Ernest Klein. É. A história, eu diria que é pós-apocalíptica, porque eu acho que o contexto daquele pessoal ali não tinha uma qualidade de vida lá muito legal, embora tivesse uma tecnologia muito avançada. E aí, é uma distopia, né? Tá lá o governo tendo um poder sobre toda a nação, e o que as pessoas fazem para escapar dessa realidade é se conectar ao mundo virtual e viver suas vidas, na verdade, ali. Esquecer, a vida real é uma droga, vamos viver no mundo real maravilhoso e ideal. Escuta o que eu digo, cara. Um dia a gente vai olhar pra trás e dizer que o Facebook era foi um erro. Não, cara. O Facebook tá longe de ser isso, bicho. Mais ou menos. Não. A gente nunca falou que o MSN Messenger era um erro, pô. A gente vai falar que o Facebook foi. Mas eu nem considero o MSN Messenger. Não, cara. Eu não vou cuspir no prato que eu comi, não, cara. Mas eu digo que não é essa que é uma maravilha, não. Porra, nem o Orkut, cara. Eu curti o Orkut. Nem as salas de bate-papo do UOL também. Elas foram muito importantes pra nossa formação. Formou caráter. Formou caráter, cara. Caráter, personalidade. Oh, yeah. Mas então, voltemos ao jogador número 1. É isso aí, e aí o nosso protagonista é um cara que ele é excepcional porque ele detém conhecimentos referentes à cultura dos anos 80, mesmo não sendo uma época em que ele vivenciou, mas ele cultuava essa época, e ele acaba sendo muito sortudo porque ele se envolve numa trama onde esses conhecimentos vão ser de grande utilidade para ele se dar bem ao longo da história. Alguém quer complementar essa parte do meio aí com destaque que vocês consideram importante? Cara, eu não acho o Eiji. Eu não acho ele excepcional. Eu acho ele mais como uma pessoa realmente comum. Ele é um cagão do caralho, na verdade. Ele é um cagão. Exatamente. Cara, ele é, mas o quê? Na vida real, né? Como muita gente naquele mundo ali também era. Então, o que que ele é? Uma pessoa normal. Mas, dentro do mundo virtual ali, ele é excepcional no sentido de que ele consegue, através das habilidades que ele detém, fazer coisas que até a gente se surpreende, cara. Tem conhecimentos ali que eu tento utilizar os meus próprios para resolver o problema e eu não consigo. E aí, de repente, o cara me apresenta um elemento que eu poderia conhecer aquilo, mas não conhecia. E tava ali na minha cara, entendeu? Então, acho assim, caralho. O personagem que criou o Oasis, que é o sistema de realidade virtual, que foi criado coisas uns 10 anos antes dessa época, em que se passa o livro, é muito inspirado no Steve Jobs, porque o autor não entendeu. Esse cara, não lembro, alguém puxa aí no livro, vê o nome dele agora. Ele criou esse sistema de realidade virtual, tipo um gigantesco Second Life. Ganhou milhões com isso. Milhões, bilhões, trilhões. Ele ficou, virou o cara mais rico do mundo. Só pra apontar aqui, por que é tão maravilhoso assim? Porque senão as pessoas podem realmente comparar com o Second Life, que não é lá essas coisas. É que a imersão desse mundo era total. Você literalmente estava ali. A sua consciência estava ali, seus movimentos eram perfeitos. Então você tinha uma sensação nítida de que você estava inserido ali. Não era você sentado numa cadeira, olhando para uma tela que ao redor está ali, sua sala, está seu quarto ali. Não tinha isso. Você tinha uma imersão plena. O nome do cara é Halliday. Isso, Halliday. Ele mesmo. Que nem o livro de física do Halliday. O que que esse cara fez? Ele criou esse sistema de realidade virtual e ele tornou isso acessível. Assim, digamos que 99% da população mundial usava isso. Mas era acessível, mas não era barato. Fica claro lá que era prioridade na vida de muita gente ter isso, por isso elas adquiriam, mas não era tão simples assim. Ele tornou o negócio tão abrangente que se criaram escolas lá dentro, postos de trabalho. Digamos, se criou realmente uma realidade à parte, uma realidade virtual à parte do mundo lá dentro. Muitas pessoas viviam 100% do dia plugados nesse sistema, que é o Oasis. Se criou um novo mundo. Se criou um novo mundo, praticamente resgatando a nostalgia de que o mundo real era, porque o mundo real está fodido, está todo destruído. Se criou um novo mundo a partir dali. É, ele estava morrendo, estava doente, e ele resolveu criar uma competição. Não, ele morre. Ele morreu. Ele morreu? Ele morreu, e na hora que ele morre, tipo, dado ele fez lá um código pra quando ele morresse, saísse no... Não era o testamento dele que ele deixou no... O computador mandava o testamento dele pra todos os lados do Oasis ver isso, entendeu? Que era, tipo, e pra ele foi um grande evento a morte, a própria morte dele. Tanto é que a música que toca atrás é... The Dead Man's Party, que eu acho que é o nome da música. Que é... Eu não lembro agora a banda, mas se tu escutar a letra da música, você consegue ter que imaginar a descrição dele, que ele entra dançando e tal, dizendo que pra ele a morte dele foi uma grande festa. E ele quis dividir a morte dele com todo mundo. Essa é a parte interessante. É, mas aí também, de quebra, quando ele morre, ele propõe um desafio onde a pessoa que vencesse ele ia ser recompensada de uma forma exagerada, né, cara? Na verdade, era a busca pelo ovo que ele implementou no Oasis, que ele disse que quem encontrasse o tal... Era o ovo, né? O ovo dourado? É, o easter egg. Isso. Que quem encontrasse esse artefato no mundo virtual que ele criou, ele ia virar o administrador do Oasis, no caso, né? Ia tomar o lugar dele. Ia ganhar 240 bilhões de dólares. Doleta, mano. Ele simplesmente ia ser dono do sistema mais... Do mundo. É, sistema mais lucrativo do mundo. 50% ia ser seu, porque 50% era do sócio dele. Então tu ia ficar com a parte dele, tu ia sentar na cadeira dele, entendeu? Mas tu ia ser o ADM fodão do sistema, ia ser tudo. Ia ter os poderes totais sobre todos os usuários do mundo. São dois ADMs. É metal o mundo. Então tu ia ficar com a parte... Não. Ele ia ser inteiro, cara. Ia ser inteiro. O outro saiu da sociedade. Olha só, a banda que de Dead Man's Party é chamada Oingo Boingo. Nunca ouvi falar. Eu já. Isso mesmo. Cara, a música é sensacional. Sucesso no final dos anos 80. É, sim. Toca aí, Sebastião, essa música um pouco aí. Everybody's coming, leave your body at the door. Leave your body and soul. Tocou, pronto. Ai, ai. Quando o... Como é o nome do cara que morreu? É Halliday. Holiday. É porque, assim, eu tenho um problema do nome errado. Pra mim, ele é Holiday, o nome do cara, entendeu? Mas como é o nome certo? Steve Jobs. Steve Jobs. Quando o Halliday morre, e lança lá a grande promoção da morte dele, né? Ele diz que todo mundo no Oasis pode participar dessa corrida do ouro, entre aspas. E, foi um estardalhaço na época gigante, assim. Todo mundo começou a procurar, empresas começaram a investir milhões atrás do dedo ovo e ninguém achou. E, se eu não me engano, no início ele fala que passam uns 10 anos, eu acho, não, uns 5 anos, né? Desde que ele morreu e ninguém tem notícia nenhuma. Tinha até um placar eletrônico, assim, como acho que você pode imaginar se fosse um site, que tinha lá as colocações do progresso das pessoas, que tava tudo zerado ainda, porque ninguém tinha conseguido achar. E é, outra coisa legal é que, por causa disso, os anos 80 voltaram pra moda, assim, as pessoas começaram a se vestir que nem punk, ouvir as músicas da época, até Cyndi Lauper. Imagina as pessoas ouvindo Cyndi Lauper. Caraca, eu não consigo imaginar. Agora, o motivo de ser até essa época, porque o criador fez com que essa competição girasse em torno dessa época. Então, pra você vencer os desafios, você tinha que conhecer especificamente essa década de 80. Você tinha que ser um especialista em cultura pop. Tinha que conhecer a cultura pop e também especialista também na biografia do cara. Porque ele diz que ele fala que ele tá lendo só a biografia do cara 300 vezes. Não, mas é basicamente cultura pop, né, gente? Que tudo que ele baseou na busca, cultura pop. Tá lá nos anos 80, que foi a época que o Holiday viveu. Era um negócio tão foda que as pessoas decoravam a sequência dos jogos, decoravam as falas dos filmes que achavam importante, as letras, compositor, assim. Era um nível de idolatria, assim, que eu não consigo imaginar, assim. Só 240 bilhões de dólares me fazem pensar em fazer um negócio desse. Cara, eu te juro. Se chegasse algum louco agora e falasse, olha, dou 240 bilhões de dólares pra quem vencer meu desafio, e fosse com esses critérios, puta merda, cara. Ia ter gente maluca, assim, que ia ficar demente, mas ia ficar nesse nível. Eu não acho isso impossível, porque se chegar com a minha esposa e perguntar, narra qualquer filme da Disney, ela narra todas as falas, todos os pontos e até as músicas de todos os filmes da Disney. Porque ela é fissurada. Ah, então se isso acontecer, eu tenho que dar um jeito na sua esposa, pelo jeito, né? Pra ela ficar uma concorrente. Porque ela é fissurada, velho. Ela sabe tudo. É incrível, cara. Eu não lembro que eu almocei hoje e ela sabe todas as falas. Ela ia ser Artemis lá. Ready, go! É, o Ernest Cline, que é o autor desse livro, ele é um nerd de carteirinha. Sério mesmo? E pra vocês terem uma ideia, inclusive o carro dele é um DeLorean. Caramba. Não sei se é um DeLorean customizado igual ao do filme, mas o cara tem um DeLorean, né? Carro irlandês, mítico, por causa do De Volta pro Futuro. Pela sinopse do livro, já percebe que é uma coisa muito nerd. Esse lance de você conhecer detalhes, músicas, comportamentos, filmes, isso é uma coisa estritamente nerd. Não tô dizendo que só um nerd faz isso, mas basicamente o nerd faz muito isso. Especificamente com esses elementos também, né, cara? Também, né, de cultura pop. Joguei, até história em quadrinho também tem. A história vai desenrolando com uma grande competição mundial, onde a cooperação entre pessoas, porque não existe só um ponto para ser alcançado, são várias e várias e várias etapas. São três etapas. Isso. O progresso de uma pessoa em uma etapa não compromete todos os restantes, então eles conseguem coexistir na competição de forma normal. Não, mas vale dizer que se você não souber a primeira pista, você não consegue chegar na segunda, porque a primeira contém a pista para partir para outra. Então, se tu conseguir a primeira, o teu adversário jamais vai passar na tua frente. Ele tem que primeiro conseguir a primeira pra poder te alcançar e te passar. E ele já retrata coisas que a gente vivencia no mundo virtual, né? Como pessoas que lá no Oasis, eles têm um avatar, né? Que é uma representação deles. Mas que na maioria das vezes, assim como na vida real, às vezes acontece que tem gente que não tem nada a ver, cara, com aquela representação ali. É, ninguém é azul e tem um rabinho e tá em Pandora, não tem nada a ver. Então muita coisa ali é em volta em mistério e tal. E uma coisa que um exercício que eu fazia, como eu tava tentando sentar mais cedo, que eu adorei, cara, foi testar meus próprios conhecimentos, porque eram coisas que eu gostava. Eu peguei os games desde o início deles até a atualidade. Então eu conhecia algumas coisas de Atari e por ali vai, entendeu? Sei lá, Pac-Man, coisas do tipo. O que eu não conhecia muito era filme e música, assim, a não ser, sei lá, Rush. Eu gosto pra caramba de Rush, então eu sabia. Mas tinha algumas outras bandas lá que eu não fazia nem ideia, assim. Como é que foi pra vocês, assim? 100% do que tava ali vocês conheciam? Jamais, cara. Eu conheci alguns jogos, conheci um pouquinho de tudo. Mas tem coisas ali que a primeira vez que eu li, eu quero saber da história, deixei. Mas quando eu reli, eu fui atrás do que se tratava. E achei muito legal porque, ao mesmo tempo que ele faz essa brincadeira com os 80, ele criou um grande índice, assim, pro cara que não viveu nos 80 procurar. São coisas boas que ele coloca. Eu... a maioria das coisas eu sabia, assim... não, não digo eu sabia o que era, mas eu tinha ouvido falar. Eu sou de 81. Só que eu tive a dificuldade, o que eu achei mais louco foi na parte dos jogos de Atari. Isso daí é porque eu vivi o Atari, mas muito pouquinho. Eu não cheguei a jogar todos os jogos que eles citam no livro. Mas grande parte assim, do que ele cita de bandas, de influências, eu já tinha ouvido falar, mais ou menos eu tinha uma ideia do que ele estava falando. Então, como meu primeiro videogame é o Xbox que eu tenho aqui em casa. Então, caralho, sério? Você nunca teve um videogame nunca anterior? Nunca tive um videogame anterior. Começou tarde pra caralho. É, tudo meu bem, mas Deus. Comecei bem. E os jogos eu não conhecia mesmo, assim, mas eu conhecia muitas das bandas, né? Porque Brasília parou nos anos 80. E os filmes, eu acho que a maior parte deles eu já tinha assistido, né? Pô, tipo, Matthew Broderick, aqueles filmes tipo Ferris Butter, como é que é em português? O Curtindo a Vida Doidado e tal, tem várias cenas sobre esses filmes. O que eu acho legal, uma coisa que eu mais achava legal é quando eu conhecia a referência, assim, a gente ficava feliz ao mesmo tempo, você conseguia entender melhor o universo que estava inserido. Isso é uma das melhores partes do livro, você conseguir reconhecer a referência. E assim, é muito semelhante a MMORPG, porque existem conflitos diretos, né, tipo combates e coisas do tipo, e eles vão... tendo elementos muito típicos de MMORPG, que, por exemplo, eles vão se customizando com equipamentos que tem níveis de raridade, e ele vai derrotando criaturas e se tornando mais forte. Isso é nitidamente um MMORPG. Então, eu também joguei muito MMORPG durante minha adolescência. Hoje em dia, nem tanto, mas de vez em quando. Então, tudo, cara, quase tudo que estava naquele livro ali, era o meu mundo, era o que eu vivi, eram coisas que eu gostava. Cara... o livro inteiro, pra mim, assim, foi nostálgico, foi muito, muito agradável. O roteiro é muito bom, é um livro inteligente que te faz raciocinar e ligar alguns pontos. Pra mim, sinceramente, é um livro excelente, assim, dava uma nota entre 9 e 10 pra ele. A gente vai jogar spoiler aqui? Ou não? Não, a gente vai encerrar esse bloco, aí a gente começa destacando os pontos, chaves que a gente achou melhor na história e a gente joga spoilers. Por enquanto, se a gente tiver que falar alguma coisa, tem que ser genérico ainda. Pois é, cara, eu não sei se eu daria 9, 10 pra um livro, não, assim. Eu também não. Eu acho que a ideia foi fantástica, assim, tipo... foi. Pegou um nicho e tal. Concordo com você. Mas aí, tipo, você imagina as pessoas lendo esse livro daqui a 40 anos, ninguém vai entender nada, sabe? E eu acho a história bem fraquinha, assim, sinceramente. É por isso que eu digo que ele é um grande índice, entendeu? Porque ele fica datado, ele fica datado, mas ele fica datado de uma forma boa, porque fosse tratar de um livro, né? Se fosse um filme, não seria tão bom, eu acho, dependendo do diretor, mas enfim, eu não acho ele um livro tão bom também. Tem muitas partes que eu não gosto, mais por culpa do personagem principal, nem por tanto do caminho, né? O caminho é legal mesmo. Da estrada que ele percorre. Mas eu vejo o seguinte, cara, é porque muito provavelmente... é lógico, ele é muito datado. Ele era pra esse momento que a gente tá vivendo agora. E o público dele, eu acredito que é ali entre o infanto juvenil e o jovem adulto ali, entendeu? É isso mesmo. Obrigado por me chamar de jovem adulto. Mas isso aqui é uma coisa muito legal, porque imagina que daqui a 40 anos, quando tiver um filho, teu pai é tipo mais o Sebastião, quando ele pergunta, pai, como era a época que tu vivia? Ele pode pegar esse livro, ó. Leu esse livro, procura as referências na internet, que isso é um pouco de tudo que eu vivi, entendeu? Então por isso que eu disse que ele ficou datado de uma forma boa. Ele realmente é com a galera que agora tá nos anos 2000, né? Que viveu, né? Cresceu, passou a infância e a juventude nos anos 80. Eu sou do final de 80, sou de 88, mas mesmo assim eu sou dos anos 80, eu gosto das coisas. Por causa do meu pai. Eu daria uma nota 8 pra esse livro fácil, 8,5 beirando 9. Eu acho a história boa. Assim, o andamento dela, vez ou outra, patina, mas o que me atrai mais é que ele pegou várias fontes de referência não só dos anos 80, sim também dos anos 90 e 2000. Sim, notei. Por exemplo, não sei se vocês notaram a influência forte de Matrix. Sim, com certeza. Tinha Matrix, tinha os Simpsons também, bastante coisa. E aquele o 13º andar também. Ele usou os anos 80 como pano de fundo, mas o ritmo, a história, o thriller, digamos assim, é totalmente atual, cara. Então, é por isso eu daria uma nota alta pra esse livro. Eu não acho que é a sétima obra-prima do mundo, mas é bom pra caramba. Assim, tem que confessar uma coisa, né? A gente decidiu essa semana fazer esse podcast, e aí eu comprei o livro essa semana mesmo e consegui ler o livro todo em 2 dias. Arrombado. E, é, pois é. Sou foda. E aí, cara, assim, eu concordo que a história te puxa bastante, eu concordo que é muito criativo, de verdade, assim, é muito criativo o cara ter tido essas sacadas e tal, mas assim, é que eu acho que tem outros livros pós-apocalípticos muito melhores do que esse, entendeu? É, muito bom. Tipo, 1984, por exemplo, toca em questões muito diferentes, sabe? Distópico, né? É, pois é, distópico isso. E aí é por isso que assim, eu não coloco ele entre os melhores livros que eu já li, assim, porque... As questões que eu acho que são relevantes pra mim, sabe, elas são muito superficiais mesmo. E aí eu acho que o Wade é um personagem muito ruim, sabe, assim, ele é tipo... Tem horas que ele é tipo o vampiro lá do Crepúsculo, mas cara. Mas ele é propositalmente ruim, porque a pessoa que estiver lendo, quem vai ser? Vai ser esse público. E ele vai se identificar com aquele cara, porque o ser humano médio dessa época, dessa geração, é daquele jeito ali, entendeu? É o cara que tá sentado na cadeira comendo Cheetos. Porra, do filho da puta. É, jogando videogame, entendeu? Tipo, tem uma cambada de gente dessa geração que é assim, entendeu? E que não é um super-herói, entendeu? O cara não é um atleta, o cara não é um gênio, o cara não é nada, o cara é mediano, entendeu? É pra pessoa se identificar com ele, pô. Ok, adolescentes são ruins. Não, mas ele é de mediano assim pra merda, porque tem umas partes, mas que a gente vai falar, puta merda, cara, a vontade que eu tinha de entrar no livro e dar um tapa na cara, sabe? Como falam, pé na porta, tapa na cara e jogar um menino lá na rua, era o que eu tinha vontade de fazer, cara. Cara, ele é detestável, ele é desgraçado. Ah, bicho. Eu fico puto pra caramba. Que nem o Shinji daquele anime Evangelho também. Puta, você sente uma vontade, velho, que ele morra na trama, meu irmão. É inacreditável. Tipo, eu comparei umas partes do livro com ele, assim, que, porra, é o Shinji, velho. Cara, o Shinji é horrível, velho. Enfim. Mas peraí, pô. O Shinji é emo, cacete. O cara é nerd, pô. Agora a gente vai retratar a história de uma forma mais específica. A gente vai começar a citar coisas que a gente considera importantes, o que a gente mais gostou. Alerta de spoiler, alerta de spoiler. Exatamente. Se você está interessado em ler o livro, coisa que você realmente não iria se arrepender, se você tem esse perfil, você vai gostar muito. Te recomendo que você dê uma conferida no livro antes. Nosso amigo Ulisses, embora ele seja um leitor nato, provou aí que dá pra ler o livro em pouco tempo. É sério, dá pra ler em 3, 4 dias, cara. Aí você volta aqui e acompanha a gente. Enfim, vamos lá, a gente vai amarrar alguns nós que ficaram soltos aí, né? Vamos lá, sabe, o que você tem pra destacar aí pra gente? Não, então, o Wade, ele é um adolescente louco, porque ele decora toda a cultura pop dos anos 80, filme, música, videogame, como as pessoas se portavam, como as pessoas se vestiam, como as pessoas xingavam, como as pessoas transavam, tudo. Ele entra de cabeça nesse mundo, ele é pobre, é o que o livro mostra, que ele mora no que seria uma favela do futuro, um aglomerado de trem, um aglomeradozão lá de containers. Mostra que o mundo tá tão fodido que até as relações pessoais não tão indo pro caralho já. As pessoas estão tão ligadas na questão do Oasis que a maioria das pessoas passa o dia inteiro plugadas no sistema. E mostra que ele tem a vida dele, ele tem os amigos dele, tanto fora quanto dentro. Ele tem uns amigos na vida real dele, que são bem poucos. A mãe dele é falecida. E ele tem uma vizinha que ele gosta muito, que eu não lembro o nome dela, que é uma pessoa que dá a entender que é da época antiga ainda, quando as pessoas se relacionavam. Eu não sei se ela usa o Oasis, mas ela sempre é simpática com ele, dá comida pra ele, fala bom dia, boa tarde, boa noite pra ele, e ele tem um certo carinho por ela. Tem um grande amigo dele, que é o Aek, que é o parceiro dele no mundo virtual. Ele só conhece esse cara pelo mundo virtual, pela emulação. E tem uma garota que seria como se fosse uma blogstar, digamos assim, famosa pra caramba no mundo virtual, que é a tal da Artemis. É uma garota que ele idolatra, ela tem, acho que ela tem um videolog, enfim, uma página. Nessa época as pessoas estão tão conectadas nesse mundo que tudo é inserido lá dentro. Então as pessoas têm seu próprio canal, têm sua própria rádio, têm sua própria TV. E ele é fã dessa menina. Ready, go! Ele entra, logicamente, na busca pelo ovo, pelo easter egg. E ele nota que, assim, os jogadores do mundo inteiro, eles têm uma desvantagem muito grande com relação a uma empresa chamada IOI, que é, o nome é IOI, que é um conglomerado de várias empresas multinacionais que se juntaram para tentar descobrir o easter egg. E os caras são super profissionais, contratam jogadores do mundo inteiro, profissionalizam esses caras. Tem um banco de dados gigante a respeito de James Holloway, que é o cara que criou Oasis. Tudo pra tentar achar isso daí. E aí começa a história. A empresa, ela tinha uma outra função, pô. Ela agregou isso a ela, na verdade. Depois que a empresa já existia, e aí depois que é lançado o easter egg, ela adota essa estratégia pra ela, que no caso seria o quê? Ela burla o sistema do jogo, onde o único avatar, ele é suprido de vários especialistas. Então, quando esse único avatar vai passar pelos desafios, ele tem uma gama de pessoas especializadas, cada uma delas num campo adequado pro desafio, para poder ter a melhor chance de ser aprovado. Sim, para você entender melhor, eles são a Shield daquele mundo. Não, eu diria a Hydra, cara. Shield? Ele é a Hydra mesmo. Ah, eu achei que eles eram a Microsoft daquele mundo. Ah. Microsoft? A Shield é entre aspas boa, pô, do maior Will. Eu tô dizendo isso porque como o livro se trata muito dos 80, cada um tem uma visão. A Shield defende a Terra, seu doido. Como é que a Shield vai ser evil, pô? Mas eu tava torcendo pela IOI, pô. Eu tava torcendo pela empresa do mal? Eu tava torcendo por ele. Não, isso me deixa puto também, assim. Cara, olha só, vamos lá, vamos colocar as cartas na mesa. A empresa do Ace lá, a GSS Electronics, sei lá o quê. Cara, todas as pessoas são viciadas no jogo. Eles cobram por tudo que você vai fazer lá dentro. Se você vai mudar de planeta lá dentro, se você vai jogar outro jogo, eles cobram pra você. É porque eles compraram os direitos de sei lá, eles compraram aquilo pra eles e depois eles estão... Tá, não, desculpa, mas e daí? Você viciou o mundo inteiro nessa porcaria e você cobra das pessoas do mundo inteiro nisso. É como se de repente o WhatsApp fosse cobrado. Não, mas entendeu? O WhatsApp é cobrado. Mas assim, não é essa a questão. Enfim, mas não é de uma forma agressiva ainda. Mas é de ainda, uma forma agressiva, mas tá, tudo bem. Mas aí... Sei lá, basta eu comprar um chip de 10 reais de novo e pronto. Não, aí é uma empresa... Peraí, deixa eu terminar, pô. Aí uma empresa multinacional, rica pra caramba, assim, pô, rouba a humanidade inteira, 250 milhões de dólares, pô, pobre, ferrado, dá dinheiro pra essa empresa. Aí todo mundo, que legal, é uma empresa que fez um videogame, assim. Pra mim não tem a menor diferença da GSS pra IOI, entendeu? Pra mim, eu sou contra os dois. Aí, governo, sou contra. É sério, porque eu fico muito puto. Cara, você precisa jogar, mas só que você não pode porque você não tem crédito pra poder viajar pro planeta do jogo, sabe? Isso me deixa muito puto, entendeu? Mas então, a empresa é a empresa do mal, é o vilão da história. Não, mas a GSS também é do mal, entendeu? Tipo, não tem ninguém bonzinho nessa história. Não tem mal e bom nessa história. A gente considera a empresa mal por causa dos métodos que ela usa, entendeu? E o que ela quer fazer com aquele mundo, se ela conseguir todo aquele poder, mas de fato não tem bem e mal. Isso configura ela como um troço ruim, cara. Não, cara, tem gente que quer o poder e é uma corrida atrás do poder, entendeu? Ah, eles querem monopolizar. Caralho, Vini, é o mesmo que eu chegar pra ti e dizer o seguinte: Vini, tu vai fazer um concurso público, beleza? Só que aí eu vou pegar e vou criar um concorrente que vai fazer uma única prova, só que eu vou juntar 10 pessoas. Tu vai concorrer com a Receita Federal. Cada uma delas é especialista em cada campo da prova. E aí, eles vão fazer essa prova e tu vai concorrer contra esse time inteiro de especialistas. Me diz aonde, Vini, que isso não é ruim, cara. É, mas é assim que é o meu dia, normalmente. Mas tá, continua. Não. Assim é o meu dia de trabalho. O que eu quero dizer, pô, é que não tem bem mal, cara. Não tem bem mal. As pessoas estão querendo poder pra elas e umas estão se juntaram. É uma empresa, ela tem uma vantagem. Outros formam grupos pequenos, tipo... O cara tá querendo deter o raio da empresa, de casar o caos mundial, fazendo com que ela torne a porra do mundo ainda mais capitalista, entendeu? Mas o mundo já tá um caos, cara. As pessoas não trabalham, elas passam o dia inteiro jogando. Como pode ficar pior, cara? Ia ficar pior. Eles iam privatizar ainda mais a coisa, entendeu? Não tinha como ficar pior, cara, porque tava tudo uma merda. Tinha! Eles iam privatizar totalmente o mundo. Ficou claro isso no livro, pô. Tinha sim como ficar pior, porque, se não me engano, a emulação não era toda paga. Você entra no mundo, acessar algumas áreas que eram gratuitas. Se a IOI ganhasse a corrida, ela ia privatizar tudo. Exatamente. Conseguisse o easter egg, ficasse dono do sistema inteiro, ela, além de impor as próprias regras dela, que ela mudar a interface do jogo inteiro, também ia privatizar tudo. E aí as pessoas iam sair do jogo e iam começar a trabalhar, e o mundo ia ficar melhor. Exatamente, é isso que eu penso, entendeu? É por isso que eu tava torcendo pra IOI, porra. Ela ia ter o poder de manipular e influenciar muita coisa, mas eles sabem, tipo, é tipo Jogos Vorazes, entendeu? Porra, aí tu vai lá e fala de Jogos Vorazes, isso é golpe de baixo, mas tá. Deixa eu explicar, é um pouco de gente no meio que tem muito poder, que causa medo pros outros distritos, sendo que esse pouco de gente que controla depende de todos os distritos pra sobreviver. Se todos eles se rebelarem, eles morrem. A mesma coisa, se eles não deixarem o espaço livre, deixar que as pessoas tenham acesso e façam meios para elas tentarem adquirir acessos pagos, eles vão morrer, porque as pessoas vão sair de lá e vão voltar para a sociedade de fora. É isso que eu penso. O mundo estava ferrado. Não diz, não cita, mas teve uma grande guerra. Deve entender isso aí. Economicamente estava muito... Não tinha mais petróleo. E socialmente também, é... Então, o que as pessoas falavam? Até agora a gente está abordando o Ace apenas como entretenimento. Não era só isso. Escolas, faculdades, trabalho, tava tudo lá dentro. Isso também me deixou puto. Tudo, o mundo funcionava dentro do Ace. Essa é como se alguém te proibisse de poder existir. Te proibisse de poder estudar, te proibisse de poder trabalhar, te proibisse de poder de tudo. Falasse, a partir de hoje, você não pode nem comprar um copo d'água, porque se você tem que comprar, você tem que logar no sistema, você tem que me pagar, né? Mas o mundo se virou pra dentro do Aces, porque o mundo lá fora tava fodido, mas tem jeito, tinha como dar um jeito, na minha visão. Tipo, se as pessoas saíssem do mundo real e se juntassem, porque quantas vezes na vida real tava, teve uma merda, cara, jogaram uma porra de uma bomba atômica numa cidade japonesa, ela se construiu e ficou maior que o Brasil, cara, em anos, assim. Tem como ajeitar lá fora. O negócio é que as pessoas, na minha visão, logo do livro, estão muito inseridas lá dentro daquele contexto. É por isso que eu concordo com isso, que se elas saíssem, elas poderiam consertar o mundo. Não só isso, Vini. Se você for notar, tem uma parte com o Wade, ele vai viajar, ele vai pro interior do país, ou pra capital, e ele pega um ônibus. Ele conta, ele narra o que é o país. É um deserto. Tem uma casinha ali, muitos refugiados, tipo, o mundo inteiro tá ferrado, os Estados Unidos principalmente, quando ele tá falando sobre isso, tá todo ferrado. Então não tem mais como as pessoas ter esse poder de união, e mesmo se tivesse, elas não têm o conhecimento, até o conhecimento, como você vai fazer um carro, como você vai criar um computador, como você vai montar um sistema de tratamento de água, tudo isso tá na porcaria da emulação. Se você não tem acesso à emulação, você não tem nada. Sim, aí como você não tem nada, você torna a própria IOI impossível. Ela ia ficar mais elitizada, entendeu? E se a IOI tivesse ganhado, tinha resolvido o problema. Ou pelo menos, sei lá, tinha que estar do outro jeito. Se ela tivesse o conhecimento, ela mesmo, no caso, poderia reconstruir o mundo, já que ela tem conhecimento, e ela poderia, tipo, dominar tanto... Mas não é esse o propósito deles, o propósito deles é lucrar, não é reconstituir nada, cara. Sim, cara, eu entendo, mas eu tô dizendo que não poderia acontecer. Eu tô fazendo uma visão do que poderia acontecer se ganhar. Vini, o Hitler também poderia não ter matado os judeus, sabia disso, cara? Sabia disso, mas ele matou, são escolhas, pô. É, cara, tá bom então. Ready, go! Tem o Sorrento, que eu não enxerguei ele como soldado a priori, embora muitas vezes ele... Ele é um bode expiatório. Ele... Pera aí, Ulisses, calma. Ele é, entre aspas, pro Ulisses, mas pra mim ele é o vilão da história. O vilãozinho. O vilão, na verdade, é a empresa malvada evil lá, a EOI, que quer... Quer tomar. Ok. Ele é um funcionário contratado e tá fazendo o serviço dele. É só porque ele é o chefe da divisão da busca do easter egg que ele tem certo prestígio e poder, entendeu? Mas ele só comanda isso. Ele não comanda outras funções. Ele é tipo assim a polícia, entendeu? Se a polícia quiser entrar numa fábrica do distrito pra prender alguém, ela tem livre acesso. A fábrica não pode detê-la. Mesmo sem mandato, se eu não me engano. Isso me corrija, se souber. Mas tem uma plaquinha nos distritos aqui que diz que a polícia tem livre acesso àquela empresa a hora que ela quiser, entendeu? Então ele é a mesma coisa, ele tem livre acesso às outras partes da empresa para que ele trabalha por causa disso. Mas a partir do momento que, assim, a missão dele é a busca do ovo, então as outras partes não é ele que comanda. São outros gerentes do mesmo nível do que ele. O poder dele é tanto, cara, que se ele quiser, ele mata a porra dos funcionários que estão lá dentro. O que mais que tu quer que o poder dele faça, velho? De ruim. Ele é tipo, ele é como a CIA, pô. Ele, a divisão dele é como se fosse a CIA, como se ele fosse o chefe da CIA. Por outro lado, quando o Wade vai lá e fala assim, não, eu aceito trabalhar pra você, desde que eu ocupe o lugar do Sorrento. Aí todo mundo fala, não, beleza. Dá um pé na bunda desse cara. Então, tipo, o cara é totalmente... Substituível. É, ele é um substituível, ele é totalmente descartável. Sim, sim, entendeu? Como qualquer funcionário de qualquer empresa privada. É por isso que eu não trabalho em empresa privada. Mas tá, vamos lá. Bom, o Wade, ele consegue ser a primeira... Não a primeira pessoa, depois a gente fica sabendo que não foi. Mas a primeira pessoa que foi noticiada, que chegou a descobrir o primeiro enigma. O cara é que inaugura o placar. Exatamente, inaugura o placar. Depois de fazer uma junção, ele... Tem uns enigmas, a gente não falou da parte dos enigmas, né? Então, o primeiro enigma, que é o clássico que inicia a caçada toda, é esse que ele tá falando aqui. Três chaves escondidas abrem três portões guardados. E três boas qualidades deverão ser inerentes ao errante avaliado. Quem demonstrar ter os exigidos predicados, chegará ao fim aonde o prêmio será alcançado. Então, a cada fase do jogo, da competição, tem uns enigmas que você tem que decifrar, e baseado na sua resposta, você vai em algum local do universo inteiro do Ace, que abrange planetas, enfim, é gigantesco aquele troço, e tentar encontrar ali dentro pistas para poder chegar à tal da chave. São três chaves e ele consegue chegar, ele descobre, numa cagada incrível, o local da primeira chave, que é justamente no local onde ele estuda, na high school, digamos assim, no segundo grau que ele faz dentro do Ace. Ele não descobre numa cagada não, pô. Ele realmente percebe, porque ele lê lá que... Ele percebe que, como ele fala no vídeo lá, do Halliday, ele diz que todo mundo tem acesso. E onde é que todo mundo tinha acesso de graça, mesmo sem crédito? Era de escola. É, Luzes. O nome da escola era Luzes. Isso. Que era um distrito escolar, né? Então ele só tinha que achar o distrito certo, que é o distrito que o próprio Holiday estudou, não é isso? Não lembro agora. Ele descobre que o distrito tem alguma coisa a ver com o Criador. Não, não, não, peraí. É porque Ludus significa tanto conhecimento, escola, quanto jogo. Ele, tem essa sacada, e aí ele procura um jogo lá que tem uma caveira e tal. Sei lá, é tipo caveira, não lembro o jeito, umas pedras que faziam uma caveira. E aí ele pensa, tem que estar aqui isso. Ele procura no mapa e acha a entrada da chave lá. Ele acha, se não me engano, olhando o mapa de uma perspectiva diferente, ele consegue achar a caveira. E lá dentro ele chega na tal da caverna. E lá na caverna ele percebe que é o primeiro desafio para tentar achar a primeira chave. Que tem lá aquele guardião lá, que parece que é um esqueleto. Enfim, ele faz uma série de easter eggs com jogos dos anos 80, jogos de Atari, jogos de Nintendinho. Só que ele descobre que antes dele chegar lá, tem um outro jogador que já tinha chegado antes, que era a Artemis. Ah. Que é justamente a menina que ele era apaixonado, o stalker foda dela. E ela tá lá no momento que ele... Acho que na segunda noite que ele chega, ela tá lá esperando ele. Cara, coisa de adolescente, né, velho? Aí ele fica, eu não vou mais jogar. Eu vou ficar com essa menina. Coisa de adolescente, cara. Adolescente se mata, pô. Por namorado, tu acha que ele não vai fazer coisa menor que isso? Tá. Será que ele não pensa que 250 bilhões de dólares... Tá, continua. Tem necessário da primeira desafio, da primeira chave? Válido? Vocês passariam nesse desafio? Eu Acho que não, pra falar a verdade. Porque é primeiro que eu não conhecia aquele jogo lá em específico, pô. Como, cara, me lembra aí o desafio, não consigo lembrar. Ele tem que jogar arcade com o Guardião lá que aparece, um jogo dos anos 80. Ah, já lembrei. Que não é um jogo difícil, mas, tipo, se você jogar contra alguém que tem muita habilidade, ele se torna bem, bem complicado pra você ganhar. Ele tem que ganhar do cara 3 vezes. Ele perde a primeira, ganha a segunda, ganha a terceira, parece que vem a nega e ele consegue ganhar. Aí ele abre o portal pra ele e ele ganha. Parece que são dois players diferentes, né? Se eu não me engano, um era uma águia, uma coisa assim, era um bicho que voava. É, não, é que o grande problema é que o jogo, o desafio te permitia tentar uma vez por dia. Tipo, por isso que a menina ficava... É, da primeira vez que ela tentou, ela não conseguiu. Por isso que ela foi a primeira a chegar lá, mas não venceu. Dar TMZ, tipo assim, 11 horas, jogar e depois esperar da meia-noite pra virar pra poder ter uma segunda chance no mesmo dia, assim, no mesmo momento. Não, mas tá. Aí beleza, ele ganha o desafio, aí ele vai lá e consegue abrir o portal e tal. Aí a primeira coisa que me irrita no livro, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Vender a própria imagem dele pra um monte de empresas. Porra! Pra poder ganhar dinheiro. Poder continuar jogando, cara. Isso me deixa... Cara, ele era pobre, velho. Ele precisava de dinheiro pra poder angariar recursos pra ele poder ser competitivo com os outros, né? Na minha opinião, foi isso que ele fez, entendeu? Ah, bicho. Mas assim, e aí isso joga fora toda a parada de lutar contra a IOA, entendeu? Porque, tipo, o que você fez foi se aliar a outras empresas pra poder conseguir. Então, tipo, qual que é a diferença disso e você ter um monte de gente trabalhando junto contigo pra poder conseguir ganhar o desafio? É o mesmo conceito da Guerra Mundial, pô. Tu pega países aliados pra te auxiliar e lutar contra outro, normal. As 5 primeiras pessoas que conseguiram abrir o portal eram o Wade, né? O Ash, que era o melhor amigo do Wade lá no mundo virtual. Ou a Ek, eu não sei como é que se fala. A Artemis. E 2 japoneses, o Daito e o Shoto. Eles ficaram conhecidos como Grupo dos 5. E aí, em certos momentos eles se aliavam, em certos momentos eles eram apenas adversários. E isso é importante porque, como eles eram os que tinham mais chance de ganhar o jogo, principalmente contra a IOI, assim, era muito importante que eles se juntassem em alguns momentos para poder conseguir ter alguma vantagem. Sim, até porque a empresa por si só já era uma grande equipe, né? Se eles não tivessem adversários à altura, eles estavam com a vitória certa ali. Toda vez que um deles conseguia avançar no placar, o nome deles subia pro topo. E é legal ver isso porque a gente vê claramente uma divisão tanto entre as classes sociais quanto entre o mundo corporativo e o mundo... Eu não sei nem mais se eu posso usar essa palavra real, né? Mas vamos lá, o mundo real, que seria os jogadores aleatórios do mundo inteiro tentando chegar lá, que representado por esses três, que seriam os três fodões, o Daito e o Shoto é uma dupla, então é considerado um jogador, o Parzival, que é o Wade, a Artemis e o Aek, que é amigo do Parzival. Sempre um dá uma ajuda pro outro também. Do outro lado estão os jogadores criados pela IOI, que são representados apenas por números, né? Tem lá o nome do jogador e o número do lado, né? Tipo, jogador número 300 e pouco tal, jogador número tal. Chega uma parte do livro em que tem uma reviravolta, os jogadores da IOI conseguem ultrapassar os jogadores normais. Isso vai passando um tempo, acho que passa uns meses, né? Sendo que as outras pistas não aparecem. Chega uma hora que os caras da IOI conseguem seguir na frente no placar. Aí fica, parece que os 10 primeiros lugares do placar ficam todos tomados por esses caras da AI. É, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que eu acho importante, assim, que logo depois que ele consegue a primeira chave, a AI vai lá e se oferece ao Percival, o Wade, pra trabalhar pra eles, né? E aí primeiro oferece um monte de dinheiro, depois oferece um cargo na empresa, e por último fala, não, é sua vida. E aí eles vão lá e tentam matar o Wade, né? Na vida real. Na vida real mesmo, na vida real mesmo. Eles explodem lá o trailer, né? O conjunto de containers lá onde a família dele morava. Explode a velhinha lá. Explode a velhinha, que é amiga dela. Explode a velhinha lá, que o Sebastian gosta. Enfim, eu acho que é E ele só não explode porque ele não tá na casa dele. Tá dentro de uma van jogada no meio do mato. O esconderijo dele. Ele tem um esconderijo onde ele vai jogar, onde ele quer que ninguém perturbe ele. É, aí ele percebe, meu Deus, eles estão falando sério. Eles podem explodir pessoas, mas não faz absolutamente nada. Assim, não verte uma lágrima pela velhinha que gostava dele. Tá. Porque agora ele só queria saber da Artemis. Ah, o que ele vai fazer? Ele vai pra um... uma suíte, se entupir de Cheetos. Não, não, ele não vai se entupir de Cheetos, ele começa a fazer abdominal porque é importante ele ficar... Não, primeiro ele engorda, aí, primeiro, pô. Engorda. Primeiro ele fica horroroso de gordo, aí ele fica preocupado porque a Artemis pode não se sentir atraída por ele ser gordo pra caralho. Aí que ele vai se submeter a uma série de exercícios lá que proibir ele até de logar se ele não atingir as metas lá de perca de peso e tal. É, aí ele fica gostosão. Eu descobri que essa parte que o Vini não gosta, porque ele, o ator fica falando que ele passa um gel que cai todos os pelos dele, ele fica todo pelado, careca. É, ele fica sem sobrancelha e tal. Tem até uma esteira que roda pra quando você estiver correndo. Pra roupa poder acoplar melhor nele e tal, né? Que pra você logar no Aces, você pode ser desde o mais ferrado, que você tem direito a um visor, uma luva, até o mais high motherfucker, que você tem uma cadeira que te dá turbulência, dá sensação térmica, uma roupa inteira que você coloca. Então tem esses níveis de diferença também. É, tem tudo, cara. Ele chegou a um ponto que ele ficou tão famoso no mundo inteiro que ele ganhava os créditos e dinheiro virtual, que ele acabou se mudando. Ele saiu lá do... Isso bem mais na frente da história. Ele vai morar sozinho no apartamento e lá ele monta o QG dele. Essa é a parte que eu não gosto, entendeu? Eu não tenho nada contra essa parte, cara. É a parte que ele se isola de tudo, não, cara. Que ele se isola de... Aquele é um merda, não. Aquele é um merda. Ah, Vinha, porque hoje em dia os adolescentes são sociais pra caralho. Não tô dizendo questão de socialidade. Tu é louco, eles me dão bom dia, dão boa tarde. Eles levantam lá do ônibus pras velhinhas sentarem. Oferecem ajuda pras velhinhas atravessarem as ruas. Eles são uns amores, cara. É que ele se bota numa condição de autopiedade, de merda. Eu queria que alguém eu queria que um corporativo entrasse ali e desse um tiro nele. É, só é um emo, né, cara? Porra, emo é foda, puta que pariu. Não, é uma merda. Ele não faz nada pra mudar, é uma merda. É a porra da realidade, Vini. É a realidade, Vini. A realidade é você estar numa suíte toda preta, tudo pintado de preto, jogando videogame o dia inteiro. Isso é a realidade, tá? Whatever. Pra muito adolescente, hoje em dia, eu te garanto que é, cara. Uma grande fatia dos adolescentes, eles são assim. É. Vocês têm que entender também que o mundo inteiro estava influenciado pelo John Hathaway, né? John Holliday. E ele era um cara muito recluso. Tanto é que na mudança de um capítulo pro outro, geralmente tem pensamentos que eram dele. Olha o primeiro pensamento. Outra coisa interessante do livro, que quando ele vai mudar de capítulos, ele não coloca capítulo, ele coloca nível. Então, por exemplo, no nível 1, ele coloca assim, uma frase: o ser humano é uma porcaria na maior parte do tempo. Os videogames são a única coisa que torna a vida suportável. Almanac de Anorak, capítulo 91, versos 1 e 2. Ou seja, o próprio cara que inventou essa porra toda, ele era um cara recluso, ele era um nerd recluso, ele era um cara que não era muito dado ao contato social. Depois a gente descobre por quê, teve problemas familiares, teve uma questão de uma rejeição amorosa e tal. Mas ele meio que influencia também por esse lado. É o que eu tô tentando explicar pra vocês, pô. Não é nada fictício isso, entendeu? Não é nada de absurdo, é totalmente normal, pô. É, tem uma grande fração de adolescentes que são assim, pô. Hoje em dia, o lado social que o livro tava retratando, que as pessoas não conversam mais, já é realidade, pô. Porra, eu tô cansado de ir pra ambiente público, as pessoas estarem numa mesma mesa, sentadas um de frente pro outro, mexendo no celular, pô. Sei lá, cara, não acho isso nada de absurdo, não. Acho totalmente plausível. Assim, absurdo não é, mas é preocupante. É, porque faz coisa de, sei lá, 10 anos atrás, isso não existia. Uma realidade totalmente diferente. Prova de que o cara teve uma sacada, né? É, ele teve uma sacada de ver o que tá acontecendo, fazer um livro entre vários e vários aspectos que ele aborda, não só esse, esse é apenas um, de falar sobre esse distanciamento que a gente tá tendo do lado social nosso. É interessante que no final das contas, no final do livro, não vou entregar nada agora, mas no final do livro, o personagem principal, Wade, ele percebe que a realidade mesmo, ali, nua e crua, é bem melhor do que a... Alguns. É, pois é. Mas ele só percebe isso quando ele tá multimilionário, bacana, com a mulher que ele quer e tal. Com a mulher que ele queria estar. Quando ele tava fudido lá na merda, ele preferia mil vezes estar logado no Ace fazendo alguma outra coisa. Ready, go! Cara, a luta final é muito foda. Puta que pariu. Ah, isso eu tenho que dizer, eu tenho que concordar. O Mechagodzilla contra os gigantes Super Sentai lá, sei lá, Ultraman, cara. Aquilo ali, porra, pra mim, que eu cresci. E quando junta todo mundo contra a IOI, eu achei foda também. A parte do Ultraman eu gostei, da parte do Ultraman eu gostei. Eu cresci assistindo a esses troços Super Sentais, cara. Eu, quando eu vi aquela luta ali daquela forma, eu pirei, cara. Eu achei muito foda, muito épico e assim, era pra mim aquilo ali. Não era pra minha mãe, não era pra minhas irmãs mais novas, não era pro meu vizinho, não era pra ninguém. Era pra mim aquele troço ali, entendeu? Cara, eu vou te falar que eu achei isso realmente muito legal. Essa sacação, assim, tipo... A ideia do cara de entrar na IOI porque como funcionário para poder conseguir as informações, achei isso muito legal, assim, muito bem feito. Isso, essa parte foi foda pra caralho também. Ele bolou, a gente acha que ele tinha dado um vacilo, mas na verdade não. Ele bolou ficar inadimplente no sistema. Primeiro ele ficou inadimplente no sistema. O que, que ele fez? Ele deixou a conta dele sem pagar. Vários avisos é quando a gente vê como esse mundo real da época não tava pra brincadeira. Se o cara não pagasse, os caras iam lá na casa do cara, despejavam o cara. Basicamente ele tinha uma porta blindada, o cara pegou um maçarico, derrubou a porta dele, quebrou tudo lá dentro e ainda falou assim: se você quebrar algum desses equipamentos e você não poder pagar a sua dívida, vai ser descontado, você vai ficar com mais anos lá trabalhando. Ele meio que virou preso da IOI pra poder pagar a dívida dele. Escravo mesmo. E ele hackeia lá por dentro, consegue hackear o sistema inteiro, o sistema de câmeras. Ele mostra muito como é que era o cara ficar naquele regime de reclusão dentro da IOI, trabalhando forçado. Ele fala também que tem muitas pessoas que aconteceu isso de verdade com elas ficaram reclusas. Porque assim, pô, embora seja virtual, até como foi o caso da explosão, há muitas ameaças ali eram reais, assim, muitos personagens morrem realmente, muita gente é submetida a esse regime de semi-escravidão aí, é uma coisa muito mais pesada, muito mais concreta do que simplesmente um jogo de videogame. Mas eu acho que a GSS faz isso também. Se eu não me engano, porque a empresa tinha um jeito de matar as pessoas quando elas estão rogadas, não é isso? Não tinha isso não. Não. Tá vendo como essa empresa é evil? Tu diz que não, mas é, cara. A porra da empresa tinha acesso ao banco de dados das pessoas. Ou seja, ele via o avatar... E você acha que o Facebook não tem? Tu quer mudar pro Google Drive e botar suas fotos lá, o Google vai ter tudo. A empresa Google... A empresa Google, se ela quiser, ela volta a Sebastian Carlos lá, entendeu? Ah, calma. O que vocês estão mudando de pau pra cacete? O que você tá falando do Facebook aqui, pô? Tô falando da IOI, pô. A gente não tá mudando de pau pra cacete, não. Ah, então o Facebook são os heróis, né? Ué, mas então, eu não sei o que tem de errado na IOI, cara. Os caras são os heróis da história. E é, viu... Um cara com uma fantasia, assim, da Google+, assim, da Google+. Plus. GSS. Com uma arma, assim, né? Caralho. A GSM é Google+, Plus, né? Enfim, os caras têm acesso ao banco de dados, sabem onde tu mora, sabem o que tu faz, sabem tudo. E se eles quiserem, eles vão lá e te matam, de verdade mesmo. Tanto é que eles mataram, fizeram parecer que é um acidente com um dos japoneses, né? Acho que o Daito morre. Foi assim que mataram o Soto. Soto, né? Pois é, ele morre, jogam ele do 15º andar lá do prédio dele em Tóquio. Os caras têm poder sobre a vida e uma morte, dominam praticamente o mundo virtual inteiro e grande parte do mundo real, já que tá tudo interconectado. Por isso, meu carimbo de empresa evil vai pra ele. Evil Enterprises. Mas assim, a luta final eu achei foda. Achei foda também como quando eles resolvem explodir a bomba atômica que mata todos os avatares. Achei foda. Essa foi uma sacada, né? Foi Deus Ex Machina foda, né? Mas... Cara, e assim, a gente achava que ia ser uma desgraça assim, né? O filme ia acabar de o filme, né? O livro. Caralho. Vai virar filme. Sério? Tá no final do livro, cara. Ele tá falando que vai virar filme. Isso na época, né? 3 anos atrás. Não sei por que ainda não virou. Enfim, a gente achava que aquilo ali ia ser tipo... Uma catástrofe, ia ter um final infeliz, assim, tal, mas a gente tem uma surpresa, né, que um dos itens, ele era incomum, ele era um artefato, e ele resiste àquela explosão. uma moeda de 25 centavos que ele ganhou quando ele conseguiu fazer um jogo perfeito do Pac-Man. Isso. Cara, essa parte é foda pra caralho. Essa parte é foda, cara. Eu queria conhecer alguém que fez um jogo do perfeito do Pac-Man. Deve ser foda. E o que é foda é que aquela parada do score lá, que ele explicou que quando chegava numa certa pontuação ele zerava e recomeçava, é verdade, cara. Descobri que aquilo ali existe mesmo. Não, mas existe. Muitas das referências que ele coloca de videogame, dessas coisas todas, existe mesmo. Se você for lá nos joguinhos, acontece mesmo. Mas era coisa que eu não imaginava que tivesse, cara, aí... Descobre depois com eles, assim, eu acho legal. É, bicho. Assim, eu acho meio irreal, mas é um livro legal, é um livro maneiro. Assim, realmente chama muita atenção, tem todas essas coisas de best-seller, de uma coisa sempre que te chama atenção pra ler o próximo capítulo e tal. Mas, assim, essas pequenas coisas, tipo a relação com as empresas, o Wade, que, putz, vila, só faz merda, assim. Eu acho que o Wade é o pior protagonista de livro que eu já vi na minha vida, assim. Caraca, cara, tu não gostou do cara mesmo, né? Não é, cara. Tu nunca leu Crepúsculo, não, né, cara? Não, é que tem certos livros que eu não leio. Por exemplo, eu tinha ódio do Harry Potter, entendeu? Mas eu acho que no final ele compensa. Eu não consigo colocar o Wade acima do Harry, de verdade. É. Porque as coisas caem no colo do Harry Potter, entendeu? O Wade não, pô. O que ele tem ali é o que ele sabe. Ah, tipo, as coisas caem no colo do Harry Potter porque, querendo ou não, ele é o único cara que pode matar o foda que tá destruindo tudo. É por isso que as coisas caem no colo dele. Cai no colo dele, resumindo. Eu nem vou falar coisa sobre o Crux aqui, porque não é esse o podcast. Mas, assim, eu acho, assim, sinceramente, o pior protagonista da minha vida, assim, foi esse Wade. Talvez igual ao apanhador do campo de centeio, que também é um protagonista adolescente, horrível, que só faz merda. Caraca. É isso. Que foda. Mas pra mim ainda é a Bela ainda, cara, do Crepúsculo. Puta que pariu, personagem chato do caralho. É, porque eu não li Crepúsculo ainda. Falando em personagem, o que, que vocês acharam do Aex ser uma menina? Uma lésbica. Ah, legal. É, retrata bem essa parada da identidade virtual, né, cara? É, basicamente ela é Kinder Ovo, né? Ela vem com a surpresinha. Quando eles se encontram, o Aek, ele é um tipo de jogador que ele tem base móvel, ele não tem casa, então ele fica numa Kombi. Aí quando ele entra na Kombi ou na van, não lembro agora, né? Aí ele tá no volante, né? Aí ele olha pra cara dele e fica parado. Ah, nunca pensei que eu fosse uma preta gorda. Comecei a rir pra caralho. O Aek, na verdade, era uma menina gorda, negra e lésbica. Pô, foi foda. Mas o que era bom é que foi um relacionamento entre eles real, assim, tipo, ele não tinha interesse, já que achava que era um garoto, então... Não foi afetado, assim. A relação, a amizade deles era pura, assim. Não teve o fato de ela ser lésbica, ou ela ser negra, ou ela ser gorda, não afetou o relacionamento deles em nada. Eles eram brothers pra caramba, cara. É. Continuaram sendo depois. Olha só, pra mim, o melhor personagem, o único personagem que salva na história inteira, é o Og. Ah, sim, o Og. Porque, né? O Og fez uma festa de aniversário super foda, chamou geral... Aí resolveram destruir a festa de aniversário do cara, ele destruiu quem tava destruindo a festa de aniversário com um golpe só. Depois ele chamou todo mundo pra casa dele pra poder destruir a IOI. Pô, ele é o cara, mano. Quando eu crescer eu quero ser que nem ele. Ele fez uma mixagem de Star Wars com não sei o que, não foi nada? É, foi um negócio. Foi do caralho. O Og, que era o ex-sócio do James Holloway, né? Ele tinha desfeito a sociedade e saiu com a parte... Assim, ele descreve o Og como um cara gordo, barbudo. Nenhuma referência ao Wozniak, né, que é o parceiro do Steve Jobs, né? Mas se você for pegar, cara, tu vai ver a descrição que ele faz do Holloway. Alto, magro, nariz de ave de rapina, barba por fazer, meio calvo. Cara, Steve Jobs, porra. Genial e nas coisas... Lembra muito mesmo. E for fazer a outra descrição que ele faz do Og, é a mesma do parceiro do Steve Jobs, cara. São referências que ele pega assim que estão na cara. Isso é proposital, cara. É, ele nem finge. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. The Ah, aqui se formaram dois times, né? Eu e o Lemar, a gente gosta dos jogadores por fora, né? Do Wade, da galera toda, e vocês achando que tu e o Vini têm a visão de que a IOI, né, é uma empresa do caralho, não sei o quê. É uma empresa plausível e totalmente correta. Na verdade, eles têm um contrato com a gente e tal, mas a gente não pode falar muito sobre isso, porque eles vão me jogar da janela se eu falar qualquer coisa sobre isso. Ai, caralho. Então tá bom, pessoal. Vamos deixar aqui o nosso contato, por favor. Vai lá, Ulisses. Faz as honras aí, cara. Então, galera, para entrar em contato com a gente, é apenas umcast1numeral.blogspot.com.br. E o nosso e-mail é apenas umcast1numeral@gmail.com. Muito bem. É isso aí, vocês podem encontrar a gente também no Facebook. Nós temos uma fanpage lá que a gente costuma colocar os posts da gente. Vez ou outra a gente coloca algum conteúdo a mais lá. O nosso Drops também tá um pouco parado, mas a gente vai encontrar uma forma de resolver isso daí. Então é isso. Até a próxima e tchau. Falou, tchau. Tchau. Multiply backwards from 3 times 10. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. 3 times 3 is 9. 3 times 2 is 6. And 3 times 1 is 3, of course. Now dig the pattern once more. 3, 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18, 21, 21, 24, 27, 30. Now multiply from 10 backwards. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18.